Você vive dizendo de mim, não sei se é verdade ou não. Fico lisonjeado e sou até levado a crer que é mesmo assim. Mas depois fico sabendo que tuas palavras são meras contradições. Oh, irmão, que tua língua é ligeira e traiçoeira e dela não escapa ninguém. Oh, irmão, a Bíblia não ensina assim. Oh, não faça como fez Caim. Oh, irmão, que por inveja matou seu irmão. Irmão, a Bíblia não ensina assim. Não faça como fez Caim. Oh, que por inveja matou seu irmão. Você me abraça e me agrada, foi assim que Judas fez. Oh, oh. Mas num momento, num relance, num descuido, me traiu de vez. Ah, a gente considera como irmão aquele que bebe do vinho e come do pão. Oh, oh. Mas é o mesmo que adultera, a verdade tem prazer de ver o seu irmão no chão. Oh, irmão, a Bíblia não ensina assim. Não faça como fez Caim, oh, oh, que por inveja matou seu irmão. Yeah. Irmão, a Bíblia não ensina. Não faça como fez Caim, oh, oh, que por inveja matou seu irmão. Irmão, a Bíblia não ensina assim não. Foi você que leu errado, irmão. Lê de novo, irmão, lê de novo, irmão. Vai ler de novo, irmão.